spot. Exilado de viver, escondido de mim mesmo. O meu eu adormecido, a certeza do meu eu. A minha face ofuscada no arco-íris preto e branco, predestinado ao futuro, pro abismo me empurrando. Esperança, fim do túnel, mó neurose, mó loucura. Os cacos do espelho não refletem minha bravura. Deparei com a realidade, psicose, me enlouquece. Pesando 80 quilos, agora só 47. Aparência assombrosa é um karma que persegue. Não vejo a cura pra esse mal e meu corpo enfraquece. Com as forças que me reza, logo vou à sua procura. E meu erro persistente me levando à sepultura. Um alívio passageiro controlando meu estresse. Não vejo a cura pra esse mal, só a morte favorece. Ilusões, vários acreditam. Lembrando o começo, achando sem a saída. Mas viaja não, que cê é mil fita. A pedra corre, destrói a liga. Mas só Jesus salva. Mas só Jesus salva. Mas só Jesus salva. Mas só Jesus salva. Uma pergunta era constante, qual seria o meu fim? Ia correndo contra o tempo e o tempo contra mim. A vergonha da família, quantas noites sem dormir. Honestidade posta pró, pela Al-Qaeda corrompi. De bola em bola, cada dia morrendo. Era escravo de uma grama, do cachimbo peçonhento. Um veneno empedrado, vai ceifando várias vidas. Flagelando o meu corpo, enchendo a alma de ferido. É, mas o Djembalo que entrou nesse mundo de ilusão. Peguei carona na morte, minha corrente na destruição. Fui sem pensar pra ter, pensar apenas curtição. Fui nessa que não dava nada, veja minha situação. Moleque atraente, era até pinta na quebrada. Hoje sujo, sem dente, vivendo de migalha. Da minha família o que restou, só desprezo, mágoa. No caminho da ilusão, a pedra me jogou na vara. Vários acreditam, lembrando o começo, achando sem a saída. Mas viaja não, que cê é mil fita. A pedra corre, destrói a liga. Mas só Jesus salva. Mas só Jesus salva. Mas só Jesus salva. Mas só Jesus salva. Sintomas que me regride, confesso, não foi o que quis. Quem sabe um recomeço, mas não com final feliz. Porque esses efeitos que me fazem tão mal, hoje não vivo sem e me sinto bem. A noite a lua ilumina, meu ser obscuro. A lombra já tá passando e eu sozinho no mundo. Às vezes eu me pego de joelhos, pedindo a Deus que me perdoe por todos os meus erros. Agora é tarde, do jeito que tô, não sei pra onde vou. Mas sei que essa história fui eu quem protagonizou. Quantos choraram, quantos fiz sofrer, hein, mãe? Efeito lógico, o fim tá próximo, posso ver. Fazer o quê? Já perdi quem mais amava, sem nada a perder. E a pedra me arrasta pra escuridão, pro fundo do poço. Sei lá onde cheguei, só Deus pode me tirar. Sou